A Suheila Kalil é professora da Fundação de Escola de Sociologia e Política aqui de São Paulo, tem uma ampla formação em relações internacionais pela USP, direito pela UERJ, e tem se dedicado a estudar as relações Sul-Sul e a colaborar com o Instituto Lula na questão das relações com a África também. Suheila, essa questão da África, teve um período em que as empreiteiras brasileiras estavam bem ativas lá, competindo com as chinesas. Elas conseguiram preservar espaço ou perderam em função das últimas crises? É um período recente, sem sombra de dúvida, né? Houve um grande investimento, eu diria, do governo Lula, principalmente, nas relações com a África. E esse investimento ele se deu em várias frentes, né? Então a gente tem tanto as empreiteiras, a atuação do BNDES, né? Um projeto de internacionalização das empresas brasileiras, mas ao mesmo tempo a gente tem a Agência Brasileira de Cooperação, que também ganha aí um orçamento, né, significativo, e que, ao meu ver, uma coisa não anda sem a outra. Né? Essa agência que implantou escritórios da Embrapa e tudo lá? Exatamente. Então, foi através da ABC que a gente teve a implantação do escritório brasileiro da Embrapa, que a gente teve, por exemplo, centros de formação do Senai em diferentes países africanos. E também, em 2008, a Eletrobras foi autorizada a ter uma atuação internacional. Então, a Eletrobras também estava disputando esses mercados. Por exemplo, em Moçambique, havia uma negociação para a construção de uma usina hidrelétrica, em que o Brasil estava competindo com a China. Sendo que todo esse processo, né, todos esses avanços que ocorreram de forma significativa, entre 2003 e 2010, principalmente, foram sofrendo um revés a partir de 2011. De 2011, a gente já começa a sofrer esse revés, mas que, claramente, com a atual gestão, isso se torna ainda mais latente. Mas né? Em 2011, o que muda em 2011? Dilma. Né? Então, a partir do novo governo, embora seja do mesmo partido, a gente já tem uma diminuição, por exemplo, do orçamento da ABC, que é importante, né? Porque, afinal de contas, eu costumo dizer que as relações comerciais, elas não andam sem as relações políticas. Tá. A Dilma, né, não tinha essa percepção. E ela não tinha, ao meu ver, né? Ou então, não havia uma grande preferência pelos assuntos de política externa. Acho que é um conjunto de fatores que leva a esse resultado. Eu acho que também tem ainda uma certa, como que eu posso dizer? A burocracia, ela também não está extremamente disposta a colaborar nessas relações com a África. Porque a África não é território nobre aí para o diplomata? Exatamente, né? Então a gente tem aqui várias embaixadas que são abertas e ao mesmo tempo você tem falta de pessoas, né? De pessoal nessas embaixadas. E ao mesmo tempo você tem um momento em que você tem 100 vagas por ano para ingressar na carreira diplomática. São 4 anos, 400 vagas. Que não foram supridas? Foram supridas, mas isso de uma forma geral. Ou seja, o projeto a gente amplia o número de diplomatas, a gente amplia também o número de embaixadas e de representações diplomáticas, mas aí houve um esquecimento, ao meu ver, de entender como é que esses diplomatas ascendem dentro dessa carreira. Entre postos C, D, A, B, enfim. Então, claramente, tem uma disputa burocrática ali dentro, né? E muitas embaixadas permaneceram sem um contingente significativo para levar essas negociações adiante. Quer dizer que antes mesmo da crise da Lava Jato, as empresas brasileiras na África já tinham perdido posição? Tinham por quê? Porque a África, né? Acho que a gente acompanhou aqui durante os últimos anos, houve uma grande construção de um discurso de ascensão do continente africano. Isso. Então, quando a gente ia nos principais fóruns internacionais, de debate de relações internacionais, acadêmicos, políticos, esse era o grande tema. Né? Na The Economist ou na Time, em várias revistas internacionais, você tem essa percepção de que a África está em ascensão, uma nova África. Então, isso também vai impulsionar essa disputa. Ou seja, você tem os chineses que já estavam lá e, né, com alto crescimento econômico, disputando território, e os indianos, pouco se fala dos indianos no Brasil, mas os indianos são aqueles que mais tomam terreno hoje em dia na África nas disputas. Teve um período em que se falava em colonização agrícola da África e se pensava no agronegócio brasileiro, até com cessões de terras lá para que eles desenvolvessem projetos agropecuários. Avançou isso aí? Então, mais ou menos, né? A gente tem, acho que o grande símbolo desse embate é o pró-savana em Moçambique. Houve avanços, né? Não é à toa que a Embrapa estava lá, porque eu acho que primeiro a gente tem que saber estabelecer o pano de fundo, né? A economia africana, isso, né, ainda correndo o risco de ser muito generalista, porque afinal de contas a gente está falando de 55 países, e são 55 países muito diferentes, né? Se eu estou falando do Magrebe, se eu estou falando da África subsaariana. Mas, de uma forma geral, existia uma expectativa desses países em relação à transferência de tecnologia para exploração agrícola, né? Porque a base da economia africana, de uma forma geral, ainda é muito familiar, ainda é de pequenos produtores, ainda é muito extrativista. Né? Então, você tem, né, eu costumo dizer que as relações internacionais, elas são muito complicadas, elas são muito complexas, porque você está lidando com um jogo de dois níveis. Né? Então, você tem as expectativas do empresariado brasileiro, você tem que olhar para os partidos políticos que estão no poder, você tem que olhar para as burocracias, é o que a gente chama de unidade de decisão do Estado, de um lado, e do outro também. Então, de um lado, você tem governantes, partidos, que apostam nisso. Mas, quando a gente olha para Moçambique, você tem um partido no poder que vai apostar nessa exploração de uma forma mais massiva. Mas o que, que ele vai encontrar? Uma resistência da sociedade. Né? Então, esses pequenos produtores, eles vão se articular e se colocar contra o pró-savana. Tá. E aí, o que, que o governo brasileiro faz? Traz o Ibase, que é um ator da sociedade civil, para intermediar a negociação. Então, isso avança, mas esse embate, que é muito intrincado, ele vai retardar, né? Eu costumo dizer, eu brinco que as relações internacionais, elas são um grande elefante. Não adianta a gente ter uma expectativa de que as coisas vão acontecer rapidamente, porque não vão, né? E cara, a imagem do Lula no continente africano era um handicap brasileiro? Sem dúvida. Sem dúvida, mas a gente também tem que avaliar isso com cuidado. Quando a gente fala, por exemplo, com Carlos Lopes, que é uma das principais figuras... De Cabo Verde? De Cabo Verde, que está à frente da comissão da ONU para a África, né, que é um dos principais impulsionadores hoje do desenvolvimento africano, eu acho que o discurso dele é muito interessante porque ele fala, olha, houve muita expectativa de diversos países africanos em relação ao Brasil, em relação ao Lula. Né? Então, principalmente aquela dobradinha, né? Lula, Celso Amorim, as viagens que foram feitas, né? O Lula foi à África repetidas vezes todos os anos. Né? Então, gerou, sim, uma expectativa muito grande, uma imagem muito positiva em relação ao Lula, em relação ao Brasil, mas que, recentemente, essa imagem já é uma imagem que está sendo desconstruída. Por conta de Lava Jato... Com isso, mas também por conta da ausência, talvez, de resultados mais significativos. Né? Então, esperava-se mais a Embrapa. Né? Agora, eu não sei te dizer, mas durante um tempo, uma grande infraestrutura que foi fornecida para o Brasil não pagava, né, enfim, contas, não pagava o prédio que hospedava o escritório da Embrapa, por exemplo, e ele ficou vazio, vacante durante um tempo. A Dilma não chegou a fazer nenhuma reunião para discutir o tema África, que você tem conhecimento? Sim, chegou. Mauro Vieira, por exemplo, eu sei que foi à África, né, ele fez lá um périplo africano, mas ainda assim não foi o suficiente para continuar com essas expectativas. Ao mesmo tempo, eu acho que é importante falar que isso não foi totalmente desconstruído. Né? Então, se a gente pega... É que isso chega muito pouco ao Brasil, né? As conferências africanas não são noticiadas, a gente não vê isso aqui. Então, mas se a gente pega essas notícias, a gente vê que várias conferências da União Africana ou outras conferências, por exemplo, de think tanks, que ocorreu a primeira há muito pouco tempo, elas trazem o Brasil como exemplo. Né? Em geral, o Brasil tem, né, tanto é que o próprio Instituto Lula costuma enviar pessoas para representação, né? Nessas conferências para discutir temas como agricultura, fome, né? O Graziano, então, por exemplo, a FAO, ela é tida como uma grande referência. E essa referência hoje vem da figura do Graziano e de programas brasileiros como Fome Zero, como Bolsa Família, que estão sendo replicados na África. Então, ou seja, por isso que eu falo, acho que é um mosaico. Acho que tem uma expectativa, tem uma visão positiva ainda, mas também uma visão de que a expectativa que foi criada foi maior do que aquela que foi atendida. Bom, naquela fase do auge também, não dava para manter sempre naquele tom. Você tem estudado também as relações com a China, não? Do Brasil com a China? É. Sim, mas muito mais a partir dos BRICS. Tá. Né? Então, que aí é interessante, né? A gente costuma colocar tudo isso dentro de um grande balaio, digamos, né? Das relações Sul-Sul, mas são relações muito diferentes. Né? Então, entender as relações do Brasil com a África passa por entender desenvolvimento africano, disputas internas, estruturação de Estado, e também uma política que o Brasil traz um discurso de solidariedade. Né, de solidariedade entre povos do Sul. Soft power brasileiro. Soft power, exatamente. Então, quando a gente olha para a China, já é uma outra questão. Né? Então, a gente está entrando num discurso de países emergentes. Né? A gente está entrando num discurso de BRICS. Ou seja, quando eu estou falando de BRICS, eu estou falando de uma construção anti-hegemônica. Tá. É um movimento antissistêmico. É um movimento, então, que lá inspirado em outros autores, digamos, em autores que vieram a falar, por exemplo, da ascensão do resto, como Farid Zakaria. Né? Então, quando Farid Zakaria fala em ascensão do resto, ou quando Jim O'Neill fala também, cunha a expressão de BRICS em 2001, eles estão falando de países que se destacam pela economia, no mundo globalizado, em que a economia deve ser mais forte do que qualquer caráter... Em relações culturais e tudo, também militares. Né? Então, você tem a existência desse, desse arranjo anti-hegemônico, que começa por uma questão de Fundo Monetário Internacional, né, Banco Mundial, mas que muito rapidamente ganha um caráter político. Porque, afinal de contas, eu não estou só criticando a financiarização, eu não estou só criticando a questão da economia internacional, eu estou criticando que poder econômico deve ser revertido em poder político. Né? Então, ao meu ver, as relações do Brasil com a China têm um caráter muito próximo das relações que o Brasil tem com a Rússia, com a Índia. Ou seja, somos países muito diferentes. Características regionais. Agora, essa lógica que uniu os BRICS resiste a uma mudança de governo como ocorreu no Brasil? Então, depende. Né? Depende por quê? Porque até há pouco tempo não existia uma instituição dos BRICS. Os BRICS surgiram efetivamente em 2009, foi o primeiro fórum. E a partir daí, todo ano existia uma cúpula. Esse arranjo, da forma como ele estava constituído, era muito, muito fácil de ser desfeito, né? É claro, existem custos políticos? Sim, né? O governo brasileiro tenderia a perder, porque afinal de contas a China inegavelmente é um ator importante. E o Brasil não se retiraria dele sem custos políticos. Sendo que, quando a gente institucionaliza o arranjo, quando a gente faz isso com o Banco de Desenvolvimento, aí sim os custos políticos aumentam. Tá. Porque são custos políticos e custos econômicos, né? Porque afinal de contas o Brasil colocou muito dinheiro nesse banco. Né? Então, é claro, como é que opera a lógica das relações internacionais? Eu posso dar pouca relevância a essa instituição. Né? Eu posso, de uma certa forma, desconstruir, mas me retirar de uma forma abrupta hoje tem custos altíssimos. Tá. Que não valeriam a pena para qualquer governo brasileiro. E nesses primeiros movimentos, deu para você entender o que é a nova linha aí do Ministério das Relações Exteriores ou até agora é só retórica? Não, eu acho que dá para entender sim. Dá para entender por quê? Porque a gente tem que olhar para o histórico para entender o presente. Tá. Né? Então, ao meu ver, existe uma tendência, que é uma tendência mais recente no Brasil, que é a partidarização da política externa. Né, isso é novo. Né? O Brasil ele não tem uma construção de partidarização por vários motivos, porque a gente tem também uma tradição autoritária, em que partidos políticos pouco importavam, né, no regime militar, tanto em política interna quanto em política externa. Então, se a gente olha, a partir dos anos 90, a gente tem brigas, né, que aí, claro que alguns vão querer chamar de neodesenvolvimentistas, ou modelo de integração competitiva, ou modelo neoliberal, enfim, cada um então vai cunhar um termo para definir isso. Mas o fato é que o PSDB ele vai defender uma política externa de cunho bilateral, muito mais bilateral. Com os Estados Unidos. E com os países do Norte. Tá. Né? Com os Estados Unidos, mas não só os Estados Unidos, tá. Mas Estados Unidos, Europa e Japão. Né? Enquanto o PT vai defender uma articulação sul-sul, de novo, né? Uma coisa não exclui a outra. São as tendências, são as apostas. Então, o PT vai apostar mais nas relações sul-sul, enquanto PSDB vai apostar mais nas relações com o Norte. Mas a diplomacia não consiste em você jogar com essas múltiplas possibilidades para definir estratégias de negociação com os dois lados? Sem dúvida, mas aí a grande questão é a forma como eu construo a minha identidade. Né? Então, claro, a gente tem dos dois lados relações com todos esses parceiros, sendo que o governo, né, os dois governos do PT, eles foram mais universalistas. Né? Então, isso a gente pode comprovar de diferentes formas. Né? Uma delas é, inclusive, a diversificação da balança comercial brasileira. Oriente Médio... Então, eu aposto, eu não vou desconstruir as minhas relações com o Norte. Né? O Brasil continua tendo os Estados Unidos como um dos principais parceiros. Sendo que os Estados Unidos atravessam todo o século XX como o principal parceiro comercial brasileiro. Para você ter uma ideia, na década de 70... 85% das exportações brasileiras estavam voltadas para Estados Unidos e Europa. Em 2010, 50% estava voltado para países do Norte e 50% para países do Sul. Tá. Né? Então, a gente está falando aqui de um modelo que o Tullio Vigevano, por exemplo, vai falar de autonomia pela diversificação. Enquanto PSDB, a década de 90, seria uma autonomia pela participação. Né? Então, como governo liberal, existe uma grande aposta no quê? Nas instituições internacionais, no multilateralismo, uma crença nessas normas internacionais, na interdependência econômica. Enquanto o modelo neodesenvolvimentista, ele é mais nacionalista, né? Ele é mais protecionista. Ele vai trazer também umas relações sul-sul de uma forma mais forte, porque entendem que a diversificação comercial, ela é mais importante. São dois modelos.